Como será o céu? Será que um dia chegaremos lá? Essas perguntas são mistérios que ficam no ar. Mas a resposta um dia vem, o que é seu tá guardado. Enquanto isso, crê em Deus e distancia do diabo. Sou cabeça, não cauda, e sei que o bem e o mal existe. Só que o mal maqueia a cara, dobra o rabo e esconde o chifre. Anjo caído do céu, tá aqui na terra pra matar. Bem disfarçado, manipula o homem pra pecar. É fim dos tempos, eu não posso fraquejar na fé. Já sei como é, o inimigo da cara. Carona pra quem tá a pé, pra testar sua fé. Deus permite, mas não quer. Se esse teste é só pros fortes, seja então que Deus quiser. O caminho é bem estreito, na busca da verdade. São 10 os mandamentos, pra segui-los nunca é tarde. Vamos lá, vamos tentar, salvação está ao alcance. Se ainda respira, tem Bíblia, tem uma chance. Tô afim de quitar os meus pecados. Quando a cota se esgota, é preciso aliviar o fardo. E nos momentos mais difíceis, ser forte é ser fiel. Temor e amor a Deus que me observa do céu. Onde será o céu? Sem compaixão e falta de amor, é só sangue no chão, seja de norte a sul e não pude encontrar. Só vi brechas que o homem deixou, sofrimento e dor. Como será o céu? Tô em busca da verdade. A chave do céu é o ar. Me disseram que o céu é o paraíso. Paz e amor, Senhor, de sem dor é o que eu preciso, Senhor. Sei que sou pecador e necessito de ser perdoado pelo Senhor. Porque o mundo me fez réu culpado. Os meus pecados são marcados por loucuras e conflitos. Se fui rebelde, admito, mas preciso ser escrito no livro da vida, ser salvo por Jesus, fazendo jus, como ensina a Bíblia. Muita gente quer ir pro céu, mas tem medo de morrer. Todo mundo tá despreparado, porque não crê, não lê, não vê onde a verdade está. E vive sem saber, até a morte vim buscar. Quando o demônio seduz, a gente não enxerga a luz. Caminhamos pelas trevas sem fé, sem Jesus. Dizendo amém, da boca pra fora. Amém pra quem, pra quem, por quê? Se nem ao menos ora. A gente mesmo faz o inferno à toa, aí se acoa. Pede perdão pra Deus, mas não se perdoa. Por isso estamos presos ao mundo e acorrentados como réus. É preciso ser liberto pra deixar de perguntar: como será o céu? Poxa, cara. O tempo vai passando, as profecias estão massacrando o mundo e todo aquele que não acredita nas palavras escritas pelos profetas. Já faz um tempo que eu comecei a refletir sobre a vida, sobre a Bíblia, e o que parecia ser só teoria ou só história, pra mim é tão real quanto o que vejo hoje na TV, nas rádios ou ao vivo. Em Apocalipse 21, versículo 4 está escrito: e Deus me parar de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem prantos, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como será o céu? Apocalipse 21. Leia, reflita e creia. Eu não vou ficar parado vendo o tempo passar, olhando as nuvens do céu, sentindo o sol queimar. A fúria do mar, a cratera se abrir, veneno no ar, terceira guerra explodir. Jesus tá vindo, eu quero me salvar. O tempo é curto no meu pensamento, o demônio já tá aqui, pra Deus vir é só uma questão de tempo. Sem fé no céu não entra, fica e chora lá fora. Momento, dia, mês ou ano, tá chegando a hora. Você tá crendo no que eu tô falando? Essas palavras não são minhas, a Bíblia tá informando. Se não crer, demorou, a minha parte eu tô assumindo. Meu rap vai rimando e a profecia se cumprindo. Pra você, pras famílias, pro esquadrão, pra quadrilha. Salvação é pra todos, basta seguir a cartilha. Nesses momentos que vivemos de tristeza e caos, são passageiros, eternos serão após o dia final. Até lá ou até logo mais, eu vou tentar buscar a minha, busque a sua paz. Mas procuremos caminhar nas palavras do fiel. Não ame o mundo e nem o que no mundo há, porque a paz está no céu. Porque na terra está faltando amor, falta piedade, falta compaixão, falta sinceridade, falta obediência, falta humildade. Humildade de ouvir e saber escutar, humildade pra aprender e não só querer ensinar. Ser humilde é perdoar e não se achar um Deus, não tirar a vida do próximo como se a vida fosse nada. E nos caminhos por onde andei, a maioria quebrada, eu vi pessoas confusas em sentido contrário do caminho pro céu, e pouco ouvi o nome de Deus. Só que o homem deixou, sofrimento. Você poderia me dar apenas um instante. Sinto uma forte espiritualidade em sua volta. Sei que você tem religião, amigo. Vem que eu te abro minhas portas. Se forte da mais que a paz, basta você aceitar. Só eu conheço seu desejo, pode acreditar. Sai pra lá, eu te conheço, coisa ruim. Em nome de Jesus, se aparta de mim. O inimigo passa mal. Em nome de Jesus, o inimigo sai de ré. Se clamo por Jesus, o inimigo deu no pé. Com a presença de Jesus, o inimigo está nas trevas. Eu só quero estar na luz. O inimigo passa mal. Em nome de Jesus, o inimigo sai de ré. Se chamo por Jesus, o inimigo deu no pé. Com a presença de Jesus, o inimigo está nas trevas. E eu quero estar na luz. Mais dignidade na terra.